Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Chantana, Jovem Nerd, eu odeio fofoca. Aqui é a Francine, eu adoro fofoca e eu queria ser uma Spice Girls. Aqui é o JP e o Chris Isaac que me azucrina até hoje. Aqui é o Johnny Ken e querido Fabio Abu, princesinhas do mar do caramba, cadê os Combo Rangers? Aqui é o Tucano e faz tempo que eu não ouço falar do trio Los Angeles. Nossa senhora. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd, falem mal, mas falem de mim. Aqui é a Zagal e algum dia no futuro alguém vai fazer um programa igualzinho falando da gente. Pois é, nerds, nós estamos aqui em um dos Nerdcasts que é uma proposta clássica de Nerdcast. Papo de fim de festa, cara. Quando se reúne os amigos, a gente começa a falar de pessoas e celebridades que sumiram. Que fim levou fulano? O que aconteceu com o ciclano? É a fofoca, cara. Fofoca pura, cara. Esse papo não vai ter nenhum pingo de serventia na sua... Mas talvez o cara consiga papo, né, com alguém por ouvir um assunto inútil desse, né, exatamente, cara? Agora que o fim de ano tá chegando, que vai ter aqueles papinhos familiares que você não sabe onde enfiar a cara, é boa. Tu já vai saber o que falar, cara. Tu vai poder puxar assunto em várias rodas. Você pode encarnar um espírito de porco também e ficar puxando small talking no ônibus. Puta merda. Exatamente, muito bom. E meu... Canelada. Heads up! Heads up! Vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos! E esta semana, Zagal, nós estamos falando de celebridades. É assim, né? De alguma forma, não? É legal porque o nome do programa é Que Fim Levou e é a pergunta que a gente faz o programa inteiro, né? Pô, é o que a gente. Porra! A gente não veio trazer respostas mesmo, né? Mas então, aproveitando esse papo, temos algo para falar sobre web celebridades. Olha aí. Dizem, Azaghal, dizem que nós somos web celebs. Olha aí. Eu acho que nós somos minor web celebs. Eu acho que nós somos conhecidos, e olha lá. Conhecidinhos, é. Conhecidos, eu como já ouvi falar, já. Web celebs, Felipe Neto, PC Siqueira. Marcelo Taz. Marcelo Taz é um que fica... Marcelo... Ele é tipo Orconcours, né? Ele é celebre tudo, cara. Isso, exato. Mas ele é famoso na internet também. Na internet, exatamente. Presta atenção que você pode se dar bem e virar uma celebridade da internet, olha só. Você entra no site webcelebbrasil.com.br, tem o link aí no post, e segue as instruções para se inscrever. Niki, você tá inscrito? Se você for selecionado, você já ganha um notebook CCE Info Intel e vai pra Campus Party na faixa. Porra, que animal, hein, cara? Foda, hein? Só de participar, o cara já leva... Já, ganhou um notebook. Ah, você foi escolhido pra talvez, quem sabe, ser um web celeb. Exatamente. Toma aí um notebook. E Campus Party. Exato. Maneiro. Irado. É, então. Você vai lá até no site, tá assim, web celeb, seu login para a fama. Olha, que excelente. Muito bom, muito bom. É um bom jogo. Aí o que acontece? Você vai pra Campus Party de graça com notebook já. Certo. Se você for selecionado. Lá, você vai participar do reality show. Ah, é verdade. Na Campus Party. Eu tinha me esquecido disso, cara. E o ganha agora, você tá prestando atenção mais ou menos agora você vai prestar muita atenção. Vai ter tipo um Campus Reality. Exato. O vencedor, Azaghal, ganha 20 mil reais! Caraca, CCE, meu irmão! Info pra blogar, twittar, curtir a vida de web celeb. Caraca, que maneiro, cara. Agora você está prestando atenção, não é, seu nerd? É, só. E o mais maneiro, sabe o que é? É que nós vamos estar julgando vocês lá. Vai ter um comitê, um júri... De web celebs consagrados. Toma aí. Jovem Nerd, Azaghal, Internei e Mussum Alive. Caraca, eu vou conhecer finalmente Mussum Alive. Excelente, cara. Nós vamos julgar vocês, seus nerds. Vai ser muito bom isso, né, cara? Eu vou poder escrotizar à vontade, né, cara? Isso demais. Você olha, não é celebre por causa disso e disso, imagina. Puta, cara, você é demais isso, cara. Nossa. Ah, eu achei maneiro, cara. Quer dizer, o cara se inscreve, se for selecionado, vai pra Campus Party na faixa e ainda leva o notebook. CCE e Info Intel, isso. E aí os concorrentes lá vão ser zoados por mim e com certeza o Jovem Nerd e Internet vão ficar passando panos quentes. Uma live, eu espero que esteja bêbado e zoando. E o cara que ganhar a parada vai levar 20 pila. Vai ganhar um patrocínio da CCE Info de 20 mil reais. Meu. Fora o notebook que já levou. Que já levou. Então, animal. Ó, prestou atenção, né? Vai lá em webcelebbrasil.com.br. Isso é uma parada que dá gosto de anunciar, cara. Seu login para a fama. não deram nem a oportunidade de eu criar um jargão. Eles já mandaram bem pra caralho. Mandaram, seu login para a fama. Muito bom. E aproveitando o parênteses de recados a Zagal, fim de ano, nós temos que anunciar a nossa própria loja, senão quem seríamos, que tipo de empresário seríamos? Exatamente. Você que ainda está... Nós seríamos o tipo de empresários que dorme no sofá. Exato. Isso não vai acontecer. Você que ainda está decidindo presente de Natal, quer se presentear, quer presentear um ente querido, um amigo, parente, qualquer pessoa... Camisas Nerd Store. Não tenho medo de comprar camisa, de estar número errado, porque tem um protocolo de troca. Protocols. Entendeu? Não tenha medo, porque a camisa é aprovada pelo nosso controle de qualidade, que somos nós. Exatamente. Camisa feita pra durar. Não é camisa pra lavar e jogar fora, não. Não é camisa promocional. Exatamente. Camisa... de colecionador. Olha aí. Além disso, temos as canecas. Canecas Nerdcast. Você quer ter as melhores frases do Nerdcast junto de você, cara, na hora que você for tomar o seu refrigerante, seu suco. Não, e até, não necessariamente, você quer dar algum presente num amigo oculto, por exemplo. Baratíssimo. Você pode dar uma caneca, imagina, da tia Cotinha, leva lá a caneca escrita Chupetinha. Que, exatamente. Que excelente. Ela mostrar pras amigas dela, olha, meu sobrinho me deu uma caneca e Chupetinha. E Chupetinha, onde tá escrito Bucentauro Gigante aqui. Mas é uma criatura mitológica, cara. Quanto é que é a caneca, hein? É baratinho, não sei. R$18. Puta merda. Caneca exclusiva, você só encontra aqui. Lembrando, nerds, que seu pedido de Natal tem uma peculiaridade agora. Último dia pra pagar e receber ainda em 2010 é dia 20 de dezembro. Exato. O que acontece? Contando com... tempo que leva pra aprovação de boleto e cair no sistema, não sei o que lá, e como nós vamos tirar nosso recesso de fim de ano, você tem que pagar até o dia 20. Ou seja, se você fizer uma compra no cartão de crédito até o dia 20/12/2010, esse pagamento sendo aprovado no dia 20/12/2010, tá tudo ok com teu cartão, se não tiver sendo caçado nem nada, beleza. Pra comprar no boleto, você tem que fazer a compra na Nerd Store antes e pagar até o dia 20. Então, o último dia pra você comprar no boleto é no dia 19. Pra você imprimir o boleto e pagar ou no dia 19 mesmo ou no dia 20. Ah, mas ele pode comprar e pagar no dia 20 também. Mas aí é arriscar pra cacete, né, cara? É, porque o boleto demora aí 2 dias úteis. Demora exatamente 2 dias úteis pra ser faturado no banco, é uma complicação. Então é isso, né? Até dia 20 pra você fazer seu pagamento e receber ainda 2010. Se você pagar a partir do dia 21 em diante... suas compras só vão ser remetidas a partir do dia 5 de janeiro. Exato, depois do recesso, certo? Isso. Nerd Store, a melhor loja de Natal dos nerds. Olha aí. Criador de slogan. Tô demais, cara. Tô on fire, como diz o JP. E esse fim de semana, Zagal, não se esqueçam, nerds, eu estou empolgado, é verdade, estou falando de coração, estou empolgado para ver Tron Legacy. Olha aí, é verdade, eu tinha esquecido. Tron, o legado que já baseamos pra caramba. Só lembrando que na data de publicação deste Nerdcast, dia 17 de dezembro, estreia. Então... você tem programa. Estreia mundial de Tron O Legado. Olha aí. Quero ver minhas motocas fazendo curvas. Pô, quero ver o Jeff Bridges novinho, cara. Porra, é o que mais promete. Tô empolgado. Tenho amigos que gostaram. Olha aí. Não quer dizer que eu vá gostar, mas tenho amigos de confiança que gostaram, então estou empolgado. Amigos de confiança? Sim, porque eu conheço o gosto do cara e o cara gostou. Aí você, pô, confia na opinião do cara, entendeu? Ah, mas você daria sua senha do banco pra ele. Por que, amigos de confiança. Tu desenvolver essa aí no banco. Porra, não sei. Eu tô falando de opinião, cacete. Mas, bom, eu vou ver Tron Legacy este fim de semana e quem quiser procurar a gente em Curitiba, vá num dos multiplexos e talvez você ache. Nossa. Vai no IMAX, que o Jovem Nerd vai estar lá. Tá no IMAX? Não sei. Ah, se tiver, eu vou. Pô, se não tiver, vai ser um vacilo forte, né? Pô, pois é. E fechando a sessão recados, Nerdcast entrará em recesso. Ah, é, só pra lembrar. Já tínhamos avisado semana passada para as pessoas não terem um faniquito. Exato. Estamos avisando novamente, dia 31 deste ano, de 2010, não terá Nerdcast. Isso, vocês têm mais o que fazer também. E também, dia 7 de janeiro, resolvemos aqui, na cúpula... Sim. Não ter Nerdcast. Isso aí. Duas semaninhas de descanso. A gente vai tirar o nosso recesso de fim de ano e como nas férias Nerd Tour a gente não parou de ter Nerdcast mesmo durante a viagem. Isso. A gente se deu o direito de parar o Nerdcast agora. Isso, e o Nerd Office também. O Nerd Office também vai ter o recesso porque não estaremos no Office. É, claro. Mas estaremos gerando conteúdo pro Nerd Office segunda temporada porque ele foi aprovado. Foi aprovado. Então temos semana que vem o último episódio do Nerdcast do ano e o último episódio do Nerd Office da primeira temporada. Exatamente. Olha aí. Season finale, Nerd Season Office. Season finale, exatamente. E se você não quer ouvir um monte de baboseiras que temos a falar sobre o último Nerdcast Tron, pule para... 18 minutos e 9 segundos. Relatórios Livre Roboto. Guilherme Garcia envia a versão de Tron com Chichin Chong. Caraca, isso é surreal. Isso é qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo. Catherine de Almeida. Ó. Sabe que nome diferente? Catherine. Nome egípcio. Será que é homem ou mulher? Boa pergunta. Não dá pra saber, né? Não dá, não dá. Pelo menos eu não sei, não sou egípcio nem nada. Mas ele envia as imagens do Hotel Tron. Ah, um daqueles hotéis de gelo que o nego botou neon e chamou de Hotel Tron. É sério? Olha lá. Pô, mas tem uma pinta de Tron. Mas tem, não. Não, mas claro, é uma parada especial. Olha que animal. Naturo CMI, que é um anagrama pra Naruto. Porra, tá... Tá mole de decifrar esse anagrama, né? Envia episódio de laboratório de Dexter com referências a Tron. Ah, muito legal. Tem a motinha e tal. Muito legal. Excelente. Primeiro e-mail, Vinícius Perlato, 20 anos, web designer, Campinas, São Paulo. Não sei se estavam só se prendendo a filmes, mas acho válido comentar a série de animação de 94 chamada Reboot. Nossa, eu vi esta porcaria. Ela se passava dentro do computador, contando a história de Bob, um guardião que tem como tarefa vencer os jogos mandados pelo usuário. Puta, eu lembro disso. Lembra disso? O cara em azul... Era horrível. Era horrível. E eu via, sabendo que era horrível, mas eu via só porque era computação gráfica, cara, a parada. Personagens interagiam com a rede, que era um conjunto de cidades, depois avançavam para a internet, o mundo inteiro. Viviam tendo discussões sobre a existência do usuário e por que ele mandava jogos ou por que criava vírus, inimigos da série, etc. Em janeiro desse ano, a produtora Rainmaker lançou um teaser do possível reboot de reboots. Que pariu, cara. Que pode ser visto no blog dele. Olha que espertinho, ele não deu o e-mail do... Ele não botou o link do YouTube, ele botou o link do post do blog dele com o YouTube. Ah, conseguiu, faturou. Faturou, parabéns. É. Clique aí pra vocês verem no Zona Nerd. Guilherme Rose, 20 anos, dois empregos que não valem um. Olha aí. Montenegro, Rio Grande do Sul. Quais serão os empregos agora? Pô, não sei, cara. Porteiro de puteiro e... Coitado. Pô, dois empregos que não valem um, cara. Não deve valer muita coisa ser porteiro de puteiro. Caras, o filme que vocês falaram, que supostamente deveria ser baseado num conto do Stephen King, não tem nada a ver com um conto dele. Ah, olha aí. O conto é sobre um cara que contrata uma empresa de jardinagem e descobre que ela é comandada por Pan. Pan? Pan o quê? O erro do Windows? Pan deve ser o sátiro, né? Não? Ah, o Pan. E todos os funcionários são sátiros, é exatamente isso aí. Mesmo, aí. É isso aí mesmo. Que literalmente comem tudo nos jardins. Uhum. Por isso, The Lawnmower Man, o homem do cortador de grama. Caraca, não tem nada a ver, cara. O cara pegou o título só. Caraca, cara. Botou o cara pra cortar grama, cara. Ele diz aqui, resumindo, usaram o nome do conto e ligaram o Stephen King só pra chamar a atenção pro filme. Nossa, cara, coitado do Stephen King, cara. Isso é uma sacanagem. Pô, deve ser por isso que rola o processo mesmo de tirar o nome dele. Tem que tirar, né, cara? Puta merda, cara. Ai, só trai maluco o Stephen King. Rafael Bento da Silva Soares, sem idade, biólogo molecular, sem cidade. Porra, biólogo molecular? É alguma coisa, não é só um biólogo. Só pra acrescentar uma informação pertinente ou não sobre realidade virtual. Scott Adams, criador do Dilbert, constatou de forma muito pertinente que a realidade virtual perfeita, como o holodeck de Star Trek, seria ou será a última invenção da humanidade. Afinal, de posse dessa tecnologia, não haveria motivação para fazer mais nada na realidade que pudesse ser atingido no virtual. É verdade. O próprio Scott se trancaria lá e só seria retirado morto por inanição e esforço após passar dias com a Cindy Crawford e suas 12 irmãs gêmeas. Cara, que ele escreveu isso faz tempo, né? Cindy Crawford. Esse meio tava pronto, né? Não, mas deve ter rolado isso do cara, né? Não, sim, do Scott Adams. E vai mais longe, dizendo que... Será que eles são uma família só? O quê? Scott, Douglas e Brian? Porra, seria uma puta família. Seria uma família, né, cara, diversificada. Porra! E que, além disso, tem uma fábrica de balas, né? Balas? Chiclete, na verdade. Puta que pariu, cara. Tá ótimo. E vai mais longe, continua ele, dizendo que esse é o motivo pelo qual não acredita em alienígenas visitando a Terra, pois seres mais avançados tecnologicamente provavelmente criariam um holodeck antes das viagens interplanetárias e ficariam satisfazendo suas necessidades fisiológicas e emocionais com viagens espaciais virtuais e Cindy Crawfords verdes. Faz sentido. Faz sentido. Cara, o holodeck vai ser o fim da humanidade, cara. Que sinistro. A internet já tá num caminho avançado pra esse final, né? É verdade, cara. Sensacional. Marcelo Montagner Rigoli. 22 anos, estudante de psicologia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu não gosto de... Eu acho sempre que o cara que é psicólogo ou estudante tá meio, sabe, querendo me sacar. Que isso. Sério. Eu conversei com um cara na Campus Party outro ano passado, o cara era psicólogo ou psiquiatra, agora eu não lembro. Eu tava tensíssimo. Que, você acha que ele vai te analisar? Em qualquer momento que ele ia soltar a síndrome de qualquer coisa lá. Ao ouvir o Nerdcast 239, foi inevitável lembrar da pesquisa que estamos desenvolvendo aqui na realidade virtual. Aqui com realidade virtual. Desenvolvemos um cenário virtual que simula uma agência bancária para tratar pessoas vítimas de assalto que desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático. Olha só. Isso serve para mostrar que, ao contrário do que alguns produtores quiseram passar em alguns filmes do passado, isso tudo não serve só para aqueles garotos muito loucos que jogam videogame. Olha aí. Segue o link do nosso canal do YouTube, onde tem alguns vídeos de nosso projeto na mídia. Olha que maneiro. Como no Fantástico. Olha só. Porra, parabéns. Olha aí, maneiro. A pessoa tem um assalto no banco e aí ela fica fazendo compra, tipo um Second Life. É, mas com realidade virtual, pra pessoa se sentir lá. E aí fica alguém, tá tudo bem. Não, certamente não é isso. Não, nada vai acontecer. A primeira celebridade era conhecida como portuguesa no Nerdcast, mas ela desapareceu. Ela sumiu, ela ia gravar com a gente e ela meio que desapareceu no shopping fazendo compra de Natal. Ela não tá aqui, mas a gente faz ela, né? Pois, ai Jesus, a portuguesa. Pronto, o português está aqui. O João Paulo é português, ele representa o João Paulo. Fala que nem os seus avós lá, os seus pais, sei lá. Que isso, pá. O João Paulo faz o português dono de padaria imigrante há 30 anos no Brasil. Tô aqui com o lápis atrás da orelha. E dos mal, né, que tá na orelha. Ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Johnny Kane. Opa. Oh, você é um cara fofoqueiro. Chegam a mim as fofocas, né? Chegam a mim. Você tem dois tipos de pessoa, né? A que cria a fofoca, né? Aham. E a pessoa que espalha a fofoca. Johnny Kane, se as fofocas chegam a você, você é uma pessoa que espalha. Se eu fosse criar um Wikileaks da internet brasileira, eu estaria ferrado. Em 3 dias eu morreria. Por que? Tu ia contar os podres da galera, é isso? Você sabe muito? Não, não sei de nenhum. Eu gosto de criar fofocas. Uma vez eu espalhei que o avião do Hanson tinha caído. Caraca, que caraca. O Azaghal fez isso uma vez. Caraca, que eu fiz isso. Que foi que irado, fez? Cara. Tinha tido um acidente de carro sinistro na praia. Passei pelo acidente e fui pro comer um lanche. E cheguei lá com esse amigo meu e a gente começou a falar baixo, assim. Caraca, que sinistro, né, cara? O Eric Marmon morreu. Que isso. Ai, tadinho, gente. E aí, mas a gente não falou com ninguém, ficamos falando, porra, que acidente horrível, né, cara? Aí, o nego que tava do lado, tava ouvindo, encostou e falou assim, como é que é? Caraca, a gente acabou de passar um acidente ali na praia, a hora que o Marmon morreu, cara. Horrível, horrível. Aí o cara, o quê? Que Marmon morreu? Aí, daqui a pouco, o suqueiro lá da casa de suco já tava, você sabia que o Eric Marmon morreu? Foi o boato da night, cara. Por que esse cara que, na verdade, eu nem sei quem é? Por quê? Ah, não sei, cara. Eu tava famosinho na época, veio o que veio na cabeça, cara. É que Marmon. A gente saiu de lá, foi pro outro lugar, cara. E quando voltou, horas, sei lá, 5 horas depois, a gente foi na pizzaria Guanabara, comeu uma pizza. Era o assunto da parada, o Eric Marmon morreu, cara. A parada expandiu pra pizzaria Guanabara? Expandiu por toda a night carioca, cara. Cara, isso é pior que vírus, cara. Pô, parabéns, cara. Porque às vezes as pessoas não conseguem testemunhar o boato, né? Até onde ele vai. Sabe qual foi o boato que foi muito forte nessa época? Todo mundo aqui sabe. Ah, que o elenco do Chaves morreu no acidente de avião. Eu ouvi isso. Todo mundo. E o cara que inventou isso foi foda. O cara conseguiu espalhar pra todo mundo. Cara. Gente, eu lembro disso. Você lembra disso? Eu chorei na época. Não tinha internet não, meu irmão. Não era de sala de aula em sala de aula, cara, que ia. Depois teve um outro boato, eu não sei se foi antes ou depois, na verdade, que o seu Madruga tinha morrido no terremoto do México. Puta merda. Nessa época, os boatos, cara, ainda tinham força, né? Porque agora, com a internet, tudo é boato. Até que, pô, se prova o contrário, tudo é boato, né? Não, e a desvantagem da internet é que a parada se espalha muito rápido, mas também se desmente muito rápido. Se desmente rápido. Pois é. Se eu chegasse e falasse hoje, o Eric Marmon morreu, eu não ia entrar... Em 2 segundos, o cara tweetava, não, eu tô vivo aqui. Não, exato. A primeira vez que o Patrick Swayze morreu, foi um auê total na internet. Todo mundo achou que ele tinha morrido mesmo. Teve também um trending topics americano que o Bill Cosby tinha morrido, bem recente, que o Bill Cosby teve que ir na televisão falar que ele tava vivo. Ainda teve força, né? Então, caralho, Bill Cosby morreu. Não durou tanto tempo, mas, pô, o cara chegou aí na televisão. Caraca, tô vivo, porra. Pelanza já morreu umas 3 vezes por dia, já. Quem? O Pelanza lá do... Jovem Nerd não sabe. Quem é Pelanza? Do Restart, Jovem Nerd. Pô, como você não sabe? Nossa, Restart. Sei do Restart? É. Apesar do nome, não tem nada a ver com videogame, então... Então por isso que ele não sabe. Eu também não sei quem é. Os coloridinhos. Já inventaram o boato que esses moleques morreram? 3 vezes por dia. Ai, coitado, que a galera odeia, né? No Nerdcast a gente já matou uma pessoa. A gente matou o Cécio Thier uma vez, no Nerdcast de novela. É verdade. Não, o Cécio Thier morreu. Não morreu, cara. Tá vendo? Ok. Vou destilar o meu veneno. Confira, hein? Portuguesa chegou. É, cheguei, gente. Onde é que você tava, menina? Ninguém tava preocupado com você. Ah, meu filho, meu celular descarregou. Esse iPhone, eu vou te dizer, a bateria dele não dura um dia, né? Não dura. Se você deixar de carregar por 3 dias, aí que não dá. Mentira. Mentira que eu deixei carregando. Vamos lá. O Johnny King fez uma lista de cabeça, olha só. Ele falou assim, ó, de cabeça eu posso mandar só esses BBBs todos aqui. Não, mas não conta, é BBB, cara. Não, mas é celebridade, cara. Não. O Andy Warhol falou que todo mundo tinha 15 minutos de fama. 15 minutos de fama são negociáveis, pô. Eu tô falando que quando vem falar com a gente na rua, pegar autógrafo, as pessoas que estão em volta devem achar que a gente é tudo ex-BBB. Aquele dia que a gente tava no Outback, que o cara começou a chorar e tirar foto, a galera ficou olhando de um jeito que eu acho que eles devem ter pensado, porra, deve ser do BBB 3. Foram os primeiros a sair. É aquele que ninguém lembra, né? Semana, então. Tá, o que você quer dizer? Que o Bambam virou humorista? Não virou, cara. Cadê? Sumiu. Cara, olha a onda, olha a onda. Ele só sabe fazer isso, né? Ele só sabe fazer isso. Eu vi. Quanto tempo até ele virar ator pornô? Porra, cara, tá demorando. Ah, já deve ter virado. A gente que não sabe. Na época do BBB1, eu gostava mais da Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, era irado. Tinha o Supla, o Alexandre Pro. Esse foi maneiro. Pois é, aquela menina que tinha cicatrizes no rosto, né, que ganhou? Bárbara Paz. A noiva do Chuck. Ela namora aquele Hector Babenco. Olha, caraca. Nossa senhora. Olha, caraca, a Francine é fuxico de Didi. Ela namora o Hector Babenco? É isso. Ela namora. O beijo da Mulher Aranha? Isso mesmo. Nossa. Aquele velho, é. Começou o relacionamento em Paraty, naquela feira de livro. Olha, eu sei que o programa é falando de pessoas que desapareceram, né? Mas tem também as pessoas que deveriam ter desaparecido. Quem é que deveria? O Alexandre Frota, apareceu uma notícia dele vestido de noiva, que brother! Peraí, a última notícia não era que ele tava jogando futebol americano no Vasco? Mas agora ele tá posando de noiva, até mais feio pro JP. Que isso, que porra é essa? Cara, esse cara, ele é o lixo humano, né, cara? Não, cara, mas ele é Forrest Gump do lixo humano, porque ele faz tudo. Ele faz tudo, cara. Ele já casou com a Cláudia Ha. O cara transa com o Traveco. Teste de noiva e joga futebol americano no Corinthians, porra! Tem uma galera que devia sumir, realmente, verdade. Angela Bismarck. Ah, mas ela é muito engraçada no Twitter. Quem é Angela Bismarck? Eu tô boiando. Aquela casada com aquele cirurgião plástico, Otto Bismarck. Ah, que ela fez cirurgia na perereca. O que mais me impressionou foi ela ter dito que recalchutou a bacurinha. Ela voltou a ser virgem, você viu? Apertou, costurou tudo ali. Ela fez a reconstituição do ímã dela. Eu conheço o filho do maior especialista nesse tipo de operação, cara. Mas pra que alguém quer fazer isso? Quando trabalha muito, né, ele fica meio gote, sabe? Quando sai, fica escapando ar. Escapando ar! Ai, puta merda. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Vou longe, hein? Ferrugem. Puta! Eu lembro. Deve ser uma doença, a pessoa nunca envelhecer. A parada dele foi o seguinte, ele teve um problema no parto, teve alguma parada que afetou a glândula de crescimento dele. Engraçado, o Alexandre Frota também teve um problema no parto, né? Qual? Ele sobreviveu. Mas o que o Ferrugem fazia? Ele era garoto... propaganda do ortopé, brother. Caraca. Estavam contratando crianças para astros mirins. Passaram-se 20 anos. O cara não mudou uma ruga. Aí chamou atenção, cara. Ele ficou famoso. Ele participava dos Trapalhões também. Ah, isso. Pode isso. Crer. E mas o que aconteceu com o Ferrugem? Sei lá. Ele cresceu, cara. Não, peraí, ele não cresceu. Ele cresceu. Eu não falei que ele ficou grande. Ele foi fazer um tratamento nos Estados Unidos. Eu lembro que ele contava todo triste que viajava no avião militar e tal. Pô, vou no compartimento de carga porque eu não tenho grana. Que isso? Ele fez um tratamento aqui no Brasil. Que não tava surtindo efeito. Os médicos aconselharam ele a ir pros Estados Unidos. Aí ele foi pra lá, foi ser entregador de pizza e fez o tratamento. E aí ele cresceu, ele tinha 1,30m e hoje ele tem 1,61m. Porra! Nossa! Cresceu pra cacete, mas cresceu só as pernas? Ficou estiradão? Ou... Ficou Ana Hickman, né? 1,20m de perna. Ana Hickman dos anões. Dos infernos. Mas ele voltou, lembra que ele participou do MTV uma época? É, João então. Assistente de palco do João Gordo. Isso. Nossa, gente. E eles vestiram ele de Chuck, né? Não era? Cara, perfeito. Nunca tinha pensado nisso. Mas agora ele sumiu de novo, anonimato. Sabe alguém que era velho, mas parecia que era novo e também sumiu? Ralph Macchio, o Karate Kid. Que eu vi a foto dele. Eu não vi mais. Ele tá horroroso. Ele fez um vídeo bonitinho. De comédia lá com... zoando a parada do Karate Kid. Se auto-zoando. É. Então, ele ficou no limbo, assim, do cinema, mas fica fazendo essas participações, assim... em série, às vezes. O cara que fez o Ferris Bueller, qual é o nome dele? Matthew Broderick. Esse também era igual o Michael J. Fox. Custou envelhecer, mas quando envelheceu, meu filho... Não, ele não era igual o Michael J. Fox. Esticou a cara, ficou horrível. Não, o cara não teve isso. Ele fez dois filmes e sumiu. Você acha que ele não envelheceu? Exato. Aí quando ele conseguiu fazer outro filme, tava uma uva passa. Ele fez um filme não faz muito tempo, pô. Um filme bom pra caralho. Era Godzilla. Que isso, puta merda. Mas aí ele já tinha feito plástico, tá aquele olho de macaquinho, sabe o que é? Aquele olho de chimpanzé. É, ele hoje é marido de celebridade, né? A profissão dele. Exatamente. Que ele é casado com a mulher do Sex and the City. A Sarah Jessica Parker? Ai, cara. Gente, eu acho que ela é uma mulher horrorosa. Horrorosa, um monstro. Eu também acho. Não, o JP sempre ficou com raiva. Sempre teve raiva dela. Sempre falou que ela era feiosa. Caraca, eu também tenho raiva. Você falava que ela era feiosa. Feiosa é uma coisa. Ficar com raiva da pessoa, porque ela... quem demorou pra envelhecer também foi aquele Patrick Dempsey. Quem? Caraca, quem? Ele demorou pra envelhecer, mas agora ele tá fazendo um papel de cara de meia-idade já, né? Que é naquele Grey's Anatomy. Mas quem é esse maluco? Ele fez metade dos filmes que passam na sessão da tarde, cara. Namorada de aluguel. Nossa, ele é o principal? É. Caraca, nossa, não lembrava. Não é o champanhe genérico esse cara? É, ele mesmo. É, ele tá com tudo agora. Ele ganhou até, ó, 2 anos atrás, o homem mais sexy do mundo, cara. Ah, essa lista, depois do Benício Del Toro, né, cara? É uma furada essa lista. E até um cara que era o Patrick Dempsey genérico brasileiro. Nossa! Porra. Eu não sei nem quem é o original. Você nunca viu Grey's Anatomy? Eu não gosto de programa de médico com sangue, essas coisas. Ah, eu também não. Mas não é então... programa de médico com sangue. Ah, não, é. Ele é só... programa de um monte de médicos que não tem vida social fora do trabalho. E ficam fazendo sexo dentro do hospital. É. Ah, que ótimo. É só isso que eles fazem, mas sexo. Aqui, meu filho, aqui no Net Office ninguém tem vida social fora do trabalho também. Tá bom, Grey's Anatomy, isso aqui. É, olha que o Ned Jobs não mostra, né, o que acontece aqui dentro. Só não tem sexo no escritório, mas não é. Fale por você. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Na minha adolescência, ela foi famosa fazer um monte de filme, que fez A Garota de Rosa Choque... Ah, pois é. Clube dos Cinco. Ela ruivinha, ela voltou. Ela Gatinhas pra... e Gatons. Ela era rainha dos anos 80. Ela era rainha. Molly Ringwald. Cara, a história dela é inacreditável. A mulher tinha uma carreira boa, né? Tava fazendo sim, sucesso. Era sim, fazia os filmes teens todos. Então, o que é você jogar sua vida no lixo? Ela foi chamada pra fazer teste do... Harry Sally. Harry Sally. Nossa. Ela ia fazer o papel da Meg Ryan. Nossa. Ela foi chamada e ela recusou. Recusou. Recusou, porque ela estava em outros projetos de merda. Outros projetos. Garota Rosa Choque 2, né? Recusou. Ela deve ter cortado os pulsos depois. Aí não, pra piorar, pra fechar com chave de cocô, ela foi chamada... pra ser a linda mulher no lugar da Julia Roberts. Puta! E ela recusou também! A Julia Roberts concorreu até o Oscar nessa merda. Mulher não dá uma dentro, né? Aí ela recusou, mas se ferrou bonito. Oh. Ela fez teste pro Ghost também, não fez foi? Fez teste pro Ghost, foi. Mas aí a Demi Moore... Passou. Aí já tava correndo atrás. Já. Aí enquanto você tá sendo chamado, você tem que aproveitar. E quando ela começou a correr atrás, já era, minha filha. Ah, é. Já tacou a carreira no livro. É, agora, né, pra fazer mocinha, ela já tá passada, né? Não. E agora ela tá no seriado aí. Agora ela só faz é ponta lembrando dos papéis velhos dela. Exato. Não, mas ela tá no seriado nostalgia, agora. Nostalgia, né? Momento nostalgia. Ela tá no seriado que tá dando certo. Qual é o nome do seriado? Ah, é, eu tinha anotado aqui. Ah, tá dando certo mesmo. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Cadê? Não sei se morreu ou tá vivo. Guilherme Caran. Cara. Nossa. Guilherme Caran. Cadê? Cara, era fãzaça dele. É. Lembra quando ele fazia o negócio do macho no TV Pirata? Tem um pessoal aqui de Santos que lembra do Azaghal. Ah. Pô, cadê aquele teu amigo que parece o Guilherme Caran? Descobrimos, né? Onde ele tá? Pessoalzinho legal, gente. O Guilherme Caran que fazia o Agronopolos, não é? Isso, exato. É, ele fazia aquele papel TV Macho. TV Macho era ótimo. Ah, eu adorava. Lembra que ele falava que morava no Largo do Machão? E ele não era machão na vida real, né? Pois é. No vídeo show tinha a Cristina Pereira, não sei se vocês sabem quem é também. No vídeo show não, no TV Pirata. E ela sumiu também. Os dentes gigantes, não é? Caraca, ela fez aquela novela. Ela era a Fedora Abdala. Fedora Abdala! Gente, essa tá no limbo. Fedora. Cadê? Assumiu. Vocês estão falando de TV Pirata, coisa antiga, eu vou pra um limbo fundo. Doris Guice. Pô, era mulher cibernética, né? É. Caraca, Doris para foi maior. Onde começou o Cacete Planeta na televisão, no programa da Doris Guice. Ela parecia uma mulher cibernética, sei lá. Era falei. Loura? E... É, ela de cabelo ela curto. Caiu do telhado, não caiu do telhado? Caiu do oitavo andar, dizem que ela tava salvando o gatinho dela. É, eu lembro disso. Ela pulou, só que ela sobreviveu. Caraca, cara. E aí? Jolote. Ela sobreviveu. Ela sobreviveu porque ela era um ciborgue. Ela chegou a apresentar o Fantástico, não foi? Chegou. Ela descambou foda, porque assim, ela era ela chegou a apresentar o Fantástico e tal, não sei o quê. Posou pra Playboy e depois posou pra uma sexy e deu uma entrevista com o marido dela na época falando que dava um... Era pra fazer chupeta, punk mesmo, tá ligado? Calma aí, calma aí, ela caiu do oitavo andar, sobreviveu, e aí, cara? Foda-se, a mulher falou que deu o c*** pra revista, cara. E a Valéria Monteiro, que fim levou? Valéria Monteiro, né? Ela era bonita, viu? A Valéria Monteiro casou com um cara milionário, assim, não sei o quê, e hoje é dondoca. Ah, meu amor, mas que beleza! É. Mas aqui tá falando que a Valéria Monteiro é dona de uma produtora independente chamada Toda América e apresenta um programa de uma emissora de rádio no Rio. Mas deve ser pro Rob. E a Magda Cotroff, hein? Saudades. Nossa, gente do céu. O que é que eles adoram a Ribeiro? Ela casou com o Tandy, né? O Tandy? Quem casou com o Tandy, Agatha? Aquela Elisandra Soto. Ih, meu Deus. Eu tô confundindo. Que é outra que sumiu, né? A Elisandra Soto passou o carnaval com a gente lá em São Lourenço. Nossa, tá demais esse network desfilou, tá demais. Desfilou em cima do caminhão e tudo mais. Mas a Gal tinha foto dela e falava, é minha amiga, ela. Mas ela ficou sabia. Amiga assim, sabe? Amiga de hotel, sei lá. Mas a Elisandra Soto virou mãe. Agora ela abriu um restaurante de comida natural. Em São Lourenço. Não, na Zona Sul, meu filho. E ela falou que o primeiro beijo pra gente, lá no hotel, ela falou que o primeiro beijo dela foi com aquele ator horroroso na novela. Pô, mais horroroso que o Tandy? Magarena! Ai! Eu quero saber o que aconteceu com todo mundo de Armação Ilimitada. Nossa. André de Biasi ficou careca. Não. Cadu Moliterno tá aí até hoje fazendo... Mas quem tá em Malhação? É o Cadu Moliterno. E o Nuno Neymar. Não, caraca. Cara, a Malhação é o começo e o fim da carreira de todo mundo, cara. Todo global. O André de Biasi, até o ano passado, tava na Malhação. O mais impressionante de todos, a gente não tá falando. Foi o Bacana. Exato. Cadê o Bacana? O Bacana, sim, cara. Voltou pra Malhação também. Não. O Bacana? Não. É, fez uma temporada aí de Malhação. Ele fez Vamp. Lembra? O Bacana? Ele era o garoto prodígio que salvou todo mundo no final. Ele tem uma história triste com o Bacana. Que matava os vampiros com arco e flecha e pegava a Luciana Vendramini. Isso aí. Ah, o Tucano que era apaixonado pela Luciana Vendramini, não é? Ele era. Tucano, toda a população brasileira. A única coisa que eu me lembro do Tucano na escola era o fichário da Luciana Vendramini. Exato. Exato, a gente lembra, cara. Mas e a Luciana Vendramini? Ela tá no limbo. Ah, ela ficou maluca. Ela ficou com problema de toque. Não teve uma época que falaram que ela tinha um caso com o Roberto Carlos? Caso com o Roberto Carlos. Ah, bem, os dois têm toque, né? Porque ele também tem toque. Aí eles ficaram se tocando. Aí. Ah, eu lembro que ela falou que às vezes ficava sem sair do banheiro durante 2 horas. Isso. 10 horas. Ela tinha medo de encostar na maçaneta da porta, não é? Tinha medo. E da maçaneta do carro também. Uma vez ela ficou 24 horas dentro do carro. Eu li isso, que ela ficou 24 horas, ela não tinha coragem de sair do carro, porque ela não queria tocar na maçaneta, porque achava que era suja, não é? Problema de toque. Meu Deus, gente. Pô, abri a janela e saí pela janela, cara. Ela fez uma Playboy recentemente, isso, né? Que Playboy, isso? Foi o Revival. 2005, acho. E ela ainda tá bonitona, né? Vixe, então. Bonitona. Sair na Playboy não é mérito nenhum, porque até a Hortência saiu. Meu Deus! Hortência e Marisa Hort, né, cara? Nossa, a Playboy teve aquela Sem Terra, como era o nome dela? É Sem Terra. Putz, a Sem Terra saiu. Débora Rodrigues. O auge da Playboy, e aí vale até os 15... Aquela história que é inicial dos 15 minutos de celebridade, botaram na capa aquela mulher... Que atirou a fogueteira do Maracanã. Rosineire, né? Rosineire Mery. A fogueteira. E aquela que ficou de perereca de fora do lado do Itamar? Lilian Ramos. O que aconteceu com Lilian Ramos? Foi 15 minutos de fama. Ah, o dela foi. Não, ela já era conhecida, era uma atriz. Ela não era conhecida, não. Ela era só cover da Fafá de Belém. Isso, pode crer. Pô, mas, cara, coitada, a mulher desfilou no carnaval, ficou com calor e botou uma camiseta. Cara, ela tava do lado do presidente, com a perereca de fora. Perereca acidental. Mas quem mais teve perereca acidental foi aquela Juliana Paz, lembra que teve uma história dessa? Ah, não. Cara, nenhuma perereca é acidental. Cara, você e ela chorou no Faustão, que o Faustão foi brincar e ela você ficou, não, sai... gente, pelo amor de você Deus. Se é uma mulher família. E você sai de vestido, seja ele até o pé, se ela não tiver de calcinha por baixo, cara, ela tá no risco. Tá? Tá pedindo, tá pedindo. Pois é, ela falou que foi acidental, ficou chorando lá, perereca acidental. Que eu vou com vestido esvoaçante sem calcinha e foi sem querer. Sabe por que que elas mostram a perereca? Pra voltar pra mídia. E a Nana Gouveia, que toda semana aparece, velho? A Nana Gouveia, ela, a novidade é se um dia bater na foto dela, ela tiver, sei lá, de calça jeans. É, não ia aparecer nada. Aí ela vira manchete, ela vira de calça jeans, o que é que tá acontecendo? Flagra! Nana Gouveia de blusa rolê, passei pelo aeroporto. Exato, exato. Titi, letras amarelas. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein. E aquele garoto dos Anos Incríveis que todo mundo falou que ele era o Marilyn Manson? Ah, era Paul, não era? Era o Paul. Paul Pfeiffer. Eu tinha certeza que ele era o Marilyn Manson. Ele foi pro limbo. Aquela menina virou, sei lá, professora. Uri Cooper. Matemática, virou matemática. Não, o Paul Pfeiffer, ele virou advogado. Virou não, ele estudou e se formou, não virou, né? E o garoto principal é ator mesmo, né? Mas não, é fraco, né? Ele fez uma ponta no Austin Powers. É, tinha uma verruga gigante. E o Macaulay Culkin? Foi a criança que mais fez sucesso no cinema e acabou. É, mas aí ele ficou perturbado porque os pais ficaram brigando pelo dinheiro dele. É, podia. 17 milhões. Aí depois ele teve um caso com o Michael Jackson. Ai, que horror. Ele casou com 18 anos, sei lá. É, ele ficou pirado. Mas ele, o irmão dele, ele tem um irmão, fez agora o Scott Pilgrim no filme. Sabe qual foi o último ator menino que sumiu? O garoto Sexto Sentido? Exatamente. É, nunca mais. Cara, todo mundo, meu Deus, esse garoto é um ator nato. Vá, promete, promete. Sumiu foda. Ele foi pego dirigindo bêbado outro dia. Aí, ó, tá na cartilha. Tá na cartilha. É. Cartilha. Loucura, tá na loucura. Sabe quem sumiu também? É. Aquele Steve Sanders, do Barrados no Baile. Ah, mas todos os Barrados no Baile foram pra puta que pariu. Calma. Barrados no Baile. O Brandon tá fazendo uma série agora. Quase morreu numa corrida de carro. Virou piloto e quase morreu num acidente. Aí ele lá. Quem? O Brandon. O Jason Presley. Aquele louro, né? Foi pro Lima. O louro é o Steve Sanders. Cara, o louro, ele tinha cara de velho e fazia papel de adolescente. Ele participou daquele Dance with the Stars. Dance with the Stars pega todos os esquecidos. Aquela menina era toda perturbada, fica fazendo às vezes... A Brenda. É, ela volta e meia faz algum programa e aí, e aí briga com todo mundo. Porque ela é insuportável. Mas ela voltou com a lourinha no Barrados no Baile novo. Voltou? Ah, é. Ela não, a Kelly voltou. A Kelly tá no novo. A Brenda voltou. Aquele é o quê? É a mãe de uma das meninas. Elas duas tinham voltado, eu acho. Não, não é mãe, sei lá o que ela é. Não, é irmã. Irmã mais velha. Irmã mais velha. Mas como assim? Tem Barrados na Baile novo? Tem. Deve ser Barrados na Balada, né, agora. Pô, ninguém lembra da Andrea Zuckerman. Pô, ela é sempre esquecida no Barrados no Baile. Ela é pobre judia, coitada. De óculos, que era feinha. Caraca, verdade. Só porque ela casou com o mexicano no Barrados no Baile. É. Caralho, ela casou com o Sheila Ver, brother. Totalmente cota. Eu achava que ela era a mesma atriz do Dirty Dancing. Não é. Eu achava. Aquela atriz também sumiu. Mas né? Essa Andrea foi pro limbo, né? A atriz de Dirty Dancing é a irmã do Ferris Bueller. Isso, a irmã do Ferris Bueller no filme, é. Também sumiu, foda. Sabe. Teve um seriado chamado Três é demais? Claro! Lembro. Full House. A Gemesou, né? Só elas sobreviveram, né, cara? Só. Exato. O resto foi... O malandro, o Stamos, que era desse seriado, que é marido daquela Rebecca Stamos, que foi a mística do X-Men. Aham. Uh-huh. Mas então ele agora é marido da ele mística. Ele é marido de celebridade também. Cara, Gemesou, ninguém sabe. Elas têm um império, cara. Cara, é absurdo. Sim. Bilionário! A marca delas, elas vendem tudo, cara. É. E as pessoas não sabem disso aqui, cara. Bom, o negócio da Tormirim é porque a Tormirim faz sucesso porque é considerado bonitinho, né? Engraçadinho. Mas não é porque tenha talento. Não, se fosse assim, o Raul Gil seria o maior descobridor de talentos do universo, né? Ai, gente. Maísa, cara. Mas eu adoro a Maísa, acho ela tão fofa. Mas deixa ela crescer mais um pouco. Ela já tá ficando grandinha, mas ela ainda é fofa. Eu acho que o único caso que eu lembro, assim, de uma pessoa que foi criancinha, fez um papel de peso e depois virou uma atriz de sucesso foi a menina do ET. Drew Barrymore. A Drew Barrymore. Pô, ela realmente... Não, a Jodie Foster, né? Jodie Foster também. Virou uma grande atriz. Como é que era o nome daquele filme de gangster que ela fez quando era criança, cara? Ruas de Fogo. Não. Tudo pro Azaghal é Ruas de Fogo, né? Gangster infantil. Quantas mestradoras cospem? Ah, era só criança, isso mesmo. Ela gente, e aquela Super Vic? Que lembra do Super Vic? Nossa, ali foi senhora. Todo mundo pro limbo, né? Cara, não tem como achar, cara. Tenta aí, não tem. Não cara. Tem, limbo. Não tem mesmo. Eu amava era o Primo Cruzado. Ó, esse cara do Primo Cruzado, ele é o dono da galeria de arte do... do Tira da Pesada. É, sim. O Primo, esse cara, ele conseguiu fazer outros filmes, e não é? Ó, oh, nossa. Não, não, tá... Zeca? Mas Zeca? O Larry parecia a Baby Care, a boneca Baby Care. Ele parecia gente, aquela que era igual a Baby Care. Rebolinho, é rebolinho. Esse sumiu total. Esse sumiu, né? Esse pois. O pessoal do Alf, o AT Teimoso... Não, cara, isso é sério. Desintegrados, né, cara? Pois é, né? O Alf nunca mais conseguiu fazer nenhum papel. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Ô, gente, eu tenho um combo limbo, que são os irmãos Baldwin. Nossa! Mas o Alec tá. Não, aí. O Alec não, o peraí, mas são quantos? Porque deve ter uns 50 Baldwin. Eu nunca sei quantos são, cara. São nem eu. Ninguém sabe, é um mistério isso. Eu lembro quatro. Que caiu uma bomba no South Park em cima do prédio deles e todos os Baldwins morreram. Não, o Alec Baldwin é maravilhoso, adoro ele. É bom. Eu adoro o seriado que ele faz. Eu lembro de um filme de vampiro do John Carpenter. Tem nossa um mais, senhora. É o mais gordo dos Baldwins. É, o mais gordão. Ah, o mais gordo. Pode crer. É, tem um eu acho que é o gordo. Daniel, acho que é. Mas o pior foi aquele outro, sei lá se era o Stephen, fazendo o papel de invasão de privacidade, fazendo papel de homem sexy, sei lá, aquela coisa horrorosa. Não é o Stephen, não, o Stephen é o louro. Não, o William é o louro. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? E o professor? Christopher Lloyd? Caramba, ele só é fica bem de cientista maluco, cara, né? Fez outro Brown? Filme. É, o Dr. Brown. Pois é, ele, cara, é impressionante, ele só conseguiu fazer isso. Ele é o sindicato dos atores que tinham potencial. É. Ele, o Rudiger Hauer, cara, é. Estou viajando, Christopher Lloyd. É. O Christopher Lloyd foi o Tio Fester. Não, eu sei, mas. É grande de merda, né, cara? Olha a propriedade, né, pô, Tio Fester. Ele foi o Klingon também, Star Trek, mas não foi nada que. A garota da família Adams, aquela menina. Vandinha. A Cristina... A Cristina Ricci. Ela Christina adora Ritchie. Fazer filme que alternativo. O que aconteceu agora? Ah, tá aí. Acabou de fazer um filme com o Samuel Jackson, aquele Blacksmith. Ela tá anorexica. Acabou de fazer esse filme tem 10 anos, não. Caraca. Black Snake Moon, irado, passou pouco tempo. Porra, ela tá aí, ela tá fazendo. Cristina Ricci, tá mas aí. Mas ela tava anorexica. O Raul Júlia que bateu as botas, né? O Raul Júlia morreu. Depois já tem muito tempo. Foi. No final, quando termina o Street Fighter, o pior filme de todos os tempos, né? É. Parece, dedicado a Raul Júlia. Coitado, né, cara? Coitado, pior filme do tempo. Eu vi um filme ano passado do Van Damme, que ele faz o papel de Van Damme. Sim, é o JVCD. É muito maneiro, cara. O filme é muito bom. Eu queria belga. Ver. O filme é espetacular, cara. Eu adoro ver o Van Damme naquele Celebrity Uncensored. Eu também. Tá sempre batendo. Porra, porque os paparazzi ficam, tua carreira de merda, não sei o quê. Aí ele fica socando a câmera. Porra, ele cai na pilha. Mas esse filme JCV eu recomendo, que é muito bom. Pô, agora fiquei curioso. JCV, né? JCVD. JCVD. É, um monte de sigla, assim. Um monte de letra. É Jean-Claude Van Damme, JCVD. Que pena que ele não fez Mercenários, né? Só faltou ele. Mas ele vai fazer o 2. Já viu ele imitando o Jerry Lewis? Cara, é igual. Não. Ele imita igual. E ele imita também o Steven Seagal. Imita. Tem um vídeo do acho que daquela época que o Gugu passava aquelas baixarias, tipo piscina do Gugu, assim. Não era baixaria. Johnny Ken. Caraca, aquilo era. Não era baixaria. Era entretenimento pra uma juventude que não tinha internet. Tem um vídeo do Van Damme dançando com a Gretchen. Ah, é. Tipo, a Gretchen rebolando na frente dele, encoxando e todo taradão, assim. É. Não, todo taradão. Não. É porque você não quer dizer que ele não conseguiu controlar os músculos, né? O cara teve uma ereção no palco do Gugu, cara. Ai, que horror, gente! Que isso? É a parada mais absurda, cara. Isso é a parada mais absurda da TV brasileira. Mas ele tava de sunga? Ele tá usando aquelas calças do Van Damme pra fazer espacate. O que eu acho que a gente não pode deixar de falar é do Rick Astley. Foi ressuscitado. Pela internet. Cara, eu vejo ele pelo menos uma vez por semana aqui no YouTube. Cara, alguém já entrevistou ele hoje em eu dia? Eu achava que ele só tinha aquela música. Qual é o nome dessa música? Rick and Roll. Never gonna give you up. Mas aí eu fui olhar, ele tem várias famosas. Olha só. Together Forever. Together Forever. Aquela. Hold me in your arms. Ele tem outra, quer ver? Cry for help. Não, essa era dele. Isso. Ele, cara, foi famosão. Ou seja, ele tem quase um disco inteiro. Mas são muitos hits, cara. Mas aí ele perdeu o Grammy pra Tracy Chapman, que só fez duas músicas e caraca, foi embora. Caraca, por onde anda a Tracy Chapman, né, cara? Caralho, não sei, cara, porque toda vez que eu vejo o Milton Nascimento, eu acho que é ela. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Se você olhar aquelas bandas de concurso de música, você vê que nenhuma no Brasil deu certo, né? Não dá, cara, essa parada de American Idol no Brasil. Caraca, rola, Fat cara. Family, o que aconteceu com Fat Family? E o Rouge? Rouge. Rouge acho que foi o que mais fez sucesso, assim, porque o resto... A Sererê. A Sererê. Derrebe tudo, derrebe, que merda! Falaram que era meio satânico. Não, ah, sempre é. Se botasse ao contrário, dava uma, tinha uma mensagem. As histórias são muito cíclicas, né, velho? É. Cara, mas de band, de grupos assim, tem um monte aqui. Pepe e Neném. Puta, Pepe, mas Pepe e Neném tem história, Pepe, né? É grupo, é dupla, era dupla. Gente, era. Quem é isso? Pepe e Neném, aquelas duas meninas que eram da favela. Que... Aquelas que são gêmeas. Gêmeas. Ah, pô. Qual era a música delas? Eu não lembro. Era a versão feminina do Claudinho Buchecha. Cantava em inglês. É, só que elas não sabiam falar inglês. Isso, cantava no embromeio. Aí elas compraram uma casa triplex. Niterói, sei lá. Mas foi? O negócio é que o empresário delas fez um contrato daqueles 10% pra vocês e 90% pra mim e fudeu elas. Elas eram blogueiras? Mas a tiazinha se ferrou porque a tiazinha fez um sucesso. Tiazinha, nossa. Tiazinha. Fez maior sucesso. Oh. Tudo era da tiazinha. Boas lembranças. O Dave é louco pela tiazinha até hoje. Pô, assim? Mas qual homem não era, né? Ela era fetiche. Não, mas o Dave até hoje. Como assim até hoje? Nunca mais vi a tiazinha. Caraca, o celular. Tinha parede, o papel de parede do celular do Dave era a bunda da tiazinha, sei lá. Eu tinha voltado a Nova York, tava com saudade da cidade, tinha uma sei. Foto da tiazinha em Nova York. Eu. Ah, sei, a tiazinha de bunda de fora. Cara, tinha até chiclete da tiazinha. Tinha. Não, era em formato de bunda? Cara, né? Impressionante é como transformaram a tiazinha numa parada infantil. Pois é. Não, isso foi um absurdo. Porque eu vi crianças de 6, 7 anos vestida de tiazinha no carnaval. Sabe o que é bizarro também? Sabe o que é bizarro também? A Xuxa! Por que a Xuxa é bizarra? Porque a Xuxa, antes de ser apresentadora de programa infantil, saiu na Playboy, estilou pelada na escola de samba. Mas todas elas, a Mara Maravilha também. Não. A Mara Maravilha, não. Nunca saiu pelada. A Mara Maravilha, ela tem moral porque ela começou puritana e depois que foi pra loucura. Não foi depois, foi no meio, cara. No meio, acompanhou o público dela. Eu dou razão. Oh, não, gente, mas a Xuxa mudou quando ela foi olha, trabalhar com a única pudica é a Angélica. É, o resto, minha filha... Angélica. Não, gente, mas a Xuxa não ficava de peito de fora quando cuidava das crianças. Nunca, gente. Nem a tiazinha, nem a tiazinha. Não, calma. A pensação no Amor Estranho Amor, ela dava o peito pra criança. Mas olha só, a Xuxa antes tava na putaria e depois ela ficou apresentadora. Exato. De shortinho, mas apresentadora. A tiazinha era uma figura sexual, erótica. Era, né? Era uma figura diferente. E aí virou uma coisa infantil que era muito bizarro e tudo errado, né, cara? Pois é. Vocês lembram que ela tinha um programa na Band que era tipo uma história em quadrinho? Aff, gente. As aventuras da tiazinha. Isso. Nossa, coisa horrível. E aí teve, assim, a última coisa que eu soube da tiazinha era que ela viu o balão da Goodyear e ficou falando pra todo mundo que tinha visto o disco voador. Falou pra toda a imprensa, o cara fez mal barulho e não era porra nenhuma. E aí nunca mais ouvi, né? Perdeu o crédito. Depois dessa, perdeu o crédito. Cara, eu vi. Na época que eu fui casar, tinha uma revista de noivas, né? Aí eu falei, gente, mas que mulher esquisita. Mas eu conheço essa mulher. Gente, a mulher tava com umas olheiras horrorosas, com um cabelo de velha, com um colar de pérolas, com as bolotas, tamanho de umas laranjas. Mas uma noiva era tiazinha. Noiva cadáver. Parecia um fim de carreira total. Tia, ela tava de máscara? Não. Então não era tiazinha. Então não é tiazinha, pô. A Suzana Alves é uma modelo qualquer que... E ela não é tão bonita. Mas ela ficava linda de máscara. Sabe quem também sumiu que tava na onda da tiazinha? O cara que fez a música da tiazinha, o Vini. Puta! Nossa. Caraca, ele morava em São Lourenço. É, São Lourenço, cara. São Lourenço exportou dois grandes artistas. Um Vini e o outro o Miltinho, que é o baterista do Jô, que também é... Não, e tinha aquele cara também da Globo, é... O Shampoo. Que Shampoo? É, mas... O Shampoo... Quem é Shampoo, gente? Shampoo da novela 6. Da novela Despedida de Solteiro. É, aquele cara cabeludo que cortou o cabelo. É, ele era de São Lourenço, era. Esse sumiu com vontade, né? Não, mas tinha um outro ator, Paulo Gorgulho. Sério? Ele é de São Lourenço. O Paulo Gorgulho é aquele que tinha o olho mais caído que o outro? É, ele fez Pantanal. Esse era o Amaral, rapaz. O cabeça de área de Notre Dame. Do Shampoo? Vocês estavam falando? Ele é de Piracicaba, brother. Mas ele morou em São Lourenço. Ele pode ter nascido... Mas eu também morei em São Lourenço e não admito que falem que eu sou a celebridade de São Lourenço. Mas tu é, meu querido. Nossa. O Gorgulho é de São Lourenço. É, eu mesmo. Sei, pô. Não dou bala, pô. Ele é o Gorgulho da cidade, né? Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? A feiticeira se deu bem, a feiticeira foi esperta. Ela casou com o Belfort. É, não, além de casar com o Belfort, ela disse que juntou muito dinheiro. É a maior venda de playboys da história. Virou evangélica. Antes dela virar evangélica, ela virou o He-Man. É. Peraí. Ela virou o He-Man. Virou a espada. A mulher tava com a cara quadrada, cara, rosto cinza. Foi na casa dos artistas. E aí os filhos perguntam, né, mãe, por que você não faz mais essas fotos aqui? Ela, porque Jesus não gosta, minha filha. Tá falando. Quando você vira ator, você ganha um roteiro assim, fique louco, depois vira evangélico e depois... Existe um roteiro? Que é tudo igual. É alguns que... Aquela que fez o filme pornô e depois morreu também, a... Não. A professorinha. Sheila Lopes. Não lembro disso. Cara, ela depilava com a mesma depiladora que eu. Tá demais, né? Demais. Gente, eu morava em Ipanema, não tinha como. Mas várias vezes eu fui depilar e ela tava lá. Ela depilava naquela época, hoje em dia é novidade, mas naquela época ela era avançadinha já. O que significa isso? Ela fazia Kojak, sabe como é que é? Kojak! A depiladora ficava dando detalhes de como é que ela fazia a depilação dela? Pra depilar ela ficava peladona. É na mesma sala, cada uma numa maca, né? Aí a depiladora ia fazendo as duas ao mesmo tempo. Pô, então tu viu um trailer do filme dela? Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Vou pra música. Caraca. Vamos concentrar na música. Gente, não, eu tenho que falar de um que ele foi celebridade, mas foi a parada mais bizarra dos anos 80. O quê? O Boy George. Cara, a música Jovem Nerd, dele... Para. O Jovem Nerd não sabe quem é o Boy eu George. Eu sei quem é o Boy George. Eu não lembro quem é o Boy George. Quem é o Boy George? É que ele canta Do You Really? Caraca, essa música é só isso, a letra. É só isso. Do you really want to hurt me? Eu sei o que aconteceu com o Boy George. Do you really want to make me cry? Que isso, é música sobre sexo anal? Cama Camila. Caraca! Ah, essa também é dele? Caraca! Então, eu vi um programa desse de fofoca que os paparazzi pegaram o Boy George fazendo trabalho comunitário, que ele foi preso, então, ele foi preso. Ele tava de gari. Exatamente. E ficou de gari. Olha que chique. Foi mesmo. Olha, ele fez sucesso na época com essa música Do You Really Want... A Melô do Sexo... Essa é a Melô do Sexo Anal, né? Não, mas ele era o Adam Lambert da época. A letra da música. Não, a Melô do Sexo Anal é aquela Quero ver você não chorar. Essa música é assim, é perfeita. Não se arrepender do que faz. Caraca, essa é ótima. Mas se a dor, como é que é crescer? Você resiste. E sorri. E sorri. É verdade. Até que a música é O Natal Existe, mas na verdade é O Anal Existe. O Anal Existe. Ninguém é tri. Ninguém é tri. Que horror, gente. Estragaram a música pra mim agora. Vai, o Boy George. Ele lançou a autobiografia dele, Take It Like a Man, que foi um best-seller na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sério? É. Aí depois ele lançou a segunda autobiografia, Straight. Aí nesse Straight, ele conta a história da época que ele era do grupo lá do... Culture Club. E fala que se envolveu com um menor de idade. Nossa, que inferno. É, que levava pra motel na Califórnia. Nossa. É, nem assim. E aí depois, cara, eu ouvi falar que ele tinha feito um livro de culinária. Que horror. Sério? Que horror. Sério, não tem isso? Quem é que vai comprar culinária cozinhando com o Boy George? Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Gente, vocês lembram daquele garotinho que tinha 4 anos, aquele Jordi? Nossa! Nossa! Caraca, Jordi! Jordi! Jordi de très bébé! Jordi é très bébé! Gente, o menino tinha 4 anos! Meu, eu lembro que ele foi no Faustão! Foi no Faustão! Aí ele não queria falar direito, é mó mito, né? É porque ele tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos. Criança quer correr no palco. Que inventou isso, né, cara? Cara, foi mó hit, né? Ele vendeu muito, ele acho que ele vendeu mais de 4 milhões de cópias, sei lá, vendeu muito. Meu Deus, muito. Gente. Quem, pois é, onde tá? Onde estará Jordi? Jordi? Na França, comendo croissant. O Jordi, acho que ele tem uma banda agora. Não, olha só. O Jordi? O Jordi. Ele, na primeiro, acho que rolou um problemaço lá na França, porque os pais dele tiraram ele da mídia, porque os pais dele estavam explorando o menino. Nossa, que horror. Sempre os pais, né? É, mas isso acontece direto. Esses pais, viu? Puxa vida. Porra, o moleque de 4 anos na televisão, é ele que tá querendo na televisão? É, é, tava muito interessado no ganhar um cachê. Ó, vou cantar uma aqui de banda do Limbo, hein? Brincadeira de criança, como é bom! Molejão! Molejão! Cadê o molejão? Andrezão! A pessoa correta é brinca de fazer criança, como é bom! Olha aí, tá o rei das músicas. A Jovem Nerd cantou a música agarrada, ninguém reconheceu. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Gente, e aquela ceguinha, Kátia? Vocês lembram dela? Nossa senhora! Nossa! Eu não lembro disso? Eu me lembro! O Roberto Carlos que apresentou ela, a filhada musical dele. É, isso, eu me lembro! Gente! Você não lembra de... Eu lembro! Você lembra de alguma música dela? Deixa eu ver aqui. Ah, mas você tá pedindo demais. Ah, tá pedindo demais. Era voltada pro público infantil, né? Então só! Ficou na mesma, né? E aquela Rosana? Como uma delas? Eu já fui num show dela. Sério? Já fui. Agora ela faz umas festas plock, assim. É, ela fez tanta plástica que tá parecendo um gato. Ai, ela já parecia aquele queixo do Schwarzenegger, né, cara? Ela tinha o queixo quadrado. Cara quadrada. E eu li, não sei se foi no Twitter ou alguém mandou por e-mail, que ela falou que vai pousar pra Playboy. Vai pousar nua, não sei se é pra Playboy. Vai pousar nua, que não quer Photoshop, porque é porra nenhuma que vai mandar ver. Ai, que feio. Aham. De Globo Rural? Aquela outra TT Espíndola. Nossa, como é isso? Nossa! Qual era a música? Meu amor, está escrito. Essa é top karaokê. Todo karaokê que você vai, alguém canta essa música. Festival dos festivais. Isso, nesse festival tem um monte que a gente pode falar. Tem o Oswaldo Montenegro. Mas o Oswaldo Montenegro tá casado aí com a Paloma Duarte, né? Ah, não tá não. Acho que ele deu um chute na bunda dela. Ele deu um chute na bunda dela? Não, não. Ele é mó galinha. Pô, ele é o mó pegador, cara. Que ele é isso? Mó pegador. Ele é mó galinha. A garota sofreu na mão dele. Não, eu vi muito ele ali pelo Leblon, cara. Ele é o mó pegador. Eu fiquei sabendo que ele dá aula de teatro na Laura Alvim. Puta, Laura Nossa, Alvim, mas isso é fim de carreira, né? Pessoa de Ah, mas ele faz pra pegar as alunas. Caraca, que pena. Caraca, e aquele moleque do Trem da Alegria? Aquele cara, o capeta. Juninho Bilbo. Juninho Bilbo. Caraca, esse eu queria saber. Juninho Bilbo é presidente do Brasil, né? Lembra? E tinha a Patrícia Marques. A Patrícia Marques tem uma carreira solo de música disco, assim. Cara, né? Ela fez uma vez lá no Altas Horas. Que vergonha alheia eu fiquei, cara. Ai, tudo alternativo, umas músicas de bosta. Olha, eu fiquei com muita vergonha. Eu vou dizer uma coisa, teve um evento de um aparelho de celular, um lançamento, e eles chamaram a Patrícia Marques pra cantar, e tava todo mundo assistindo o show do Danilo Gentili. Aí agora com vocês, Patrícia Marques. Ela cantou 3 segundos, aí todo mundo foi embora. Nossa, abriu um clarão. Ai, abriu um clarão. Que horror. Reza a lenda, e eu acho que o Jovem Nerd vai cortar com medo de processo, mas reza a lenda que ela é a Xuxa, né? Nos discos todos da Xuxa. Ai, e ela canta... Nossa. Ela não era alguma coisa da Marlene, afilhada, eu acho. Não. Sério? Dizem que quem canta em todos os discos da Xuxa, quem gravou tudo foi a Patrícia Marques. Não, mas tu reconhece a voz da Xuxa, né? É. Dá pra ver. Não é, não. É aquela voz de putica, né? É. Oi, Bacinhos, ela faz os putica, né, quando ela canta. É. Meu cãozinho susto. Não, gente, melhor... Desde a Xuxa, tem uma série de paquitas, todas elas pousaram pra Playboy, ou pra Sex, ou pra alguma coisa. A Andrea Veiga pousou pra Playboy, a Luciana Vendramini pousou pra Playboy, a Andrea Faria, que era sorvetão, pousou pra Playboy, essa Kátia Paganotti não teve competência pra Playboy, foi pra Sex mesmo. Miúcha! Bianca Rinaldi pousou. A Bárbara Borges pousou duas vezes. Ela foi paquita também. Meu Deus, Bárbara Borges se deu bem também. Daiane Amêndola pousou pra sexy também. Até os paquitos pousaram, porra. Ai, que feio. Aí continuando ainda tem a Mara Maravilha, a Simoni, a Jaqueline Petkovic, tudo isso. Você tá falando quem virou evangélico? Não, que pousou pelado. E virou evangélico. Ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Duda Little. Nossa, essa eu conhecia. A gente conhecia ela. Ela pousou pelada também? Não. Não? Ela virou jornalista, eu acho. A Duda Lira ia no Trapalhões também, não ia? Ia. Era a menina prodígio da Globo. É. Ela começou nos Trapalhões. É, a gente conhecia ela. A gente conhecia, ela era... Mas o que aconteceu com ela? Virou jornalista? Ela virou jornalista. Ela trabalha no Mais Você, na edição, com a Ana Maria Braga. Olha, que beleza! Na verdade, ela é o Touro José, né? Mas ela era muito fofa. Vocês lembram do Conrado? Caraca! Ele era namorado da Sorvetão, né? Ele casou com a Sorvetão. Ele fez Turma do Didi também, Maia. Não, ele fez porque era Trapalhões só com os três, que tinha aquele hotel do Didi. E Trapa Hotel. Trapa Hotel, é. Trapalhões é que nem Nerdcast, só bota trapa alguma. Ele fazia os filmes, aquele do filme da Xuxa também, assim, um Sonho de Verão, não Mas sei. Agora ele sumiu. Quando ele ia na Xuxa, ela apresentava ele como o Gato Conrado. Caraca, cara. Numa época que ele tava igualzinho o Túlio, cara, jogador do Botafogo. Cara, a única ex-paquita que se deu bem foi a Letícia Spiller, né? É, as outras foram pro limbo, né? Foram todas. Tem uma que é a atriz mais bem paga da Record. Uma tal de Bianca. Isso aí. É Bianca Rinaldi. Acho que ela é parente do professor de educação física. Ela estudou comigo. Final de cabeção. Eu estudei com três paquitas e um angélico. Caraca, um angélico? Um angélico. Nossa senhora. Três paquitas. Era aquela miúcha, aquela de cabelo... Faladinho. É a mais feia, né? Das Ana paquitas. Paula... Uma lourinha. Que ficou com o Romário uma época. E essa Bianca. Agora, peraí, para a música um segundo. Silvinho Blau Blau. Ai, gente. Caraca, o irmão dele... Não sei se era irmão ou primo. Ele, quando eu era adolescente, ele me enchia o saco. Ele queria ficar comigo. Caraca. Cara, eu tinha mó nojo do Silvinho Blau Blau. Eu tinha nojo dele também. Ai, cara, ele me enchia o saco. Cara, essa música é inacreditável. Rapidão, tem uma coisa errada aqui na pauta que vocês mandaram. Tá escrito, ficou famoso. Silvinho Blau Blau ficou famoso com o hit Ursinho Blau Blau. Envolveu-se com drogas e perdeu sua fortuna. Perdeu sua fortuna? Como assim, cara? Ele virou um milionário, cara? É isso? A música fazia sucesso, gente. Ele chegou a ser vendido no Brasil, o Ursinho Blau Blau? O boneco? O ursinho? Uma oportunidade de negócio inacreditável. Hoje tem, hoje vende, sei lá, o Pedobert. Mas peraí, ele virou evangélico agora? Quem não virou? Tá no roteiro, que eu falei, olha lá. Então o Bozo virou evangélico. Mas né, antes de virar evangélico, ele pôs andando numa revista. Mas que inferno, cara. É o último estágio antes do evangélico. Bagulho no Bumba, virguloide. Nossa. Era a promessa dos anos 90, né? Que isso, cara. Não lembra disso? Lembro de virguloide. Essa não bumba não ando mais. Nossa. Botaram o bagulho no bagulho de trás. Caraca, agora lembrei. É Meu, foi só isso. Uma música com o Silvio Luiz. É, ficava só falando. Vários bordões do Silvio Luiz. Puta. E é o Lloyd que toca. Ai, que beleza, cara. Ai, cara, e quem cantava aquela música do Amante Profissional? Erva Doce. Nossa! Ó, eu vou falar porque que eu sei. Não precisa. Não, eu quero saber. Eu ia falar clássicos do videokê também. Caraca. Videokê, pô. Pô, mas metade das músicas que toca é dessa galera do Erva Doce, né? Que eles viraram compositores, produtores musicais, aquele Michael Sullivan e Paulo Massadas, que era o Erva Doce. O Erva né? Doce? Esses o Erva caras... Doce era do Michael Sullivan e Paulo Massadas? Pô, esse Michael Sullivan e Paulo Massadas são milionários. Eles eram o Erva Doce. Eles eram? Eram Doce? Eles? Eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas eu acho que eles eram... A banda eram eles, mas os outros esses caras ficaram milionários. Então, todas as músicas da Xuxa naquela época, todas. E do Treino Alegria, eram deles. Exato. Não, eles lançaram vários artistas aí. Mesmo. Abertura do Faustão na época. Foi, aquela... Eu posso estar falando a maior merda do mundo, mas eu acho que eles eram o Erva Doce. Eu acho que... Eu acho mais fácil ele estar falando a maior merda do mundo. Mas ele tá falando com convicção, a gente tem que reconhecer. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein. E aquelas Sublimes? Caraca, lembra? Agora tu foi longe, hein. Sublimes não era que cantava... Free Mike Tyson. Caraca! Lembra? Mas só foi isso também. Tem Technotronic também, né, já que é pra puxar... Nossa, Technotronic. Não, marcou uma época, tanto é que Popero é uma música dele, que veio pra ele, né. Hoje em dia todo mundo fala, vou vir Popero. É por causa da música do Technotronic. Olha, como é que é? Popero? Em São Paulo, música de balada, o nego fala que é Popero. Pump it up, essa? É, pump it up. Pump up the jam, né? É. Oh, eu gosto de rock, tu gosta do quê? De Popero? Olha só, peraí, eu quero saber o que aconteceu com o MC Hammer. Ele vendeu a mansão pro Simpsons. Não, eu sei que ele tava endividado fora. Então, mas outro dia eu vi no YouTube um negócio que ia ser inadmissível na minha época. O quê? Que é um show do MC Hammer com Vanilla Ice. Oh. Caraca! Na minha época ia ser inadmissível, os dois eram inimigos. Atual? É, Vanilla Ice vivo? Vanilla Ice e MC Hammer no mesmo show, cara, pode Vanilla... procurar. Caraca. Ah, eu adorava o Vanilla Ice. O Vanilla Ice ele copiou o ritmo do Queen. Sim. Segundo ele, a música do Queen era assim. E a música dele, Vanilla Ice, era. Mas rolou um processo de plágio e que ele não quis admitir nunca que era igual. Cara, era igual. Eu sempre achava que era a música do Queen e começava Ice, baby. Eu também. O que todo rapper faz hoje em dia é pegar um sample de uma música antiga, clássica. Exatamente, e fazer um rap em cima. E ele foi o único filho da puta que não admitiu que tava fazendo isso porque não queria pagar. Ô, idiota. Pois é. Mas seu limite Mas de notas. Mas o Hammer, ele, hoje em dia, ele virou um chato. Ele virou um chato? Puta, eu fui seguir no Twitter e não aguentei, cara. Can't touch this. Ele não usa mais aquelas calças de parquetista. Não, acho que não. E gente, aquele passinho, eu adorava aquele passinho. É. Aquilo era demais. Ok, ok. Vou destilar o meu veneno. Confira, hein. Aí, olha só. Teve New Kids on the Block. Foi o grande hit. Gente, qual era a música do New Kids on the Block? Step by step. 10 pastéis, um kibe e um bolo de arroz. Mas na minha escola a gente cantava 10 mais 10 é 20, com mais 2, 22. Olha aí, a linha de matemática. Mas eles todos foram pro limbo, né? Porque não tem. É, atualmente eles fizeram um show com o Backstreet Boys. Nossa, os inimigos se juntaram. NKOTBSB. Vai ficar o New Kids on the Block, Backstreet Boys. Olha só, cara. Não, mas pô, os Backstreet Boys tiveram milhões de músicas famosas, né? Sim. Ah, eles fizeram várias. Milhões é um número. Caramba, enorme. Eles fizeram muito sucesso. Tinha muita música, aquela música de monstro, como é que é? A do Box tinha um CD que todas as músicas eram famosas. Então, ok, 20 músicas. 20 músicas pra milhões. Milhões. Mas geralmente essas boy bands só tem uma música famosa. E o maior engodo de todos os tempos? Milli Vanilli. Nossa. Esse sumiu depois do escândalo. Depois do escândalo. Então, peraí, qual foi o escândalo do Milli Vanilli? Que eles eram dublados. Que puxaram a cortina e tinha um quarteto cantando atrás. era óbvio que não era aqueles frangotes que cantavam, cara. Quem cantava eu... era Patrícia Marra. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Uma que era dublada era do CNC Music Factory. A mulher, na verdade, era uma outra pessoa que cantava. Não, não era. Ai, não era o CNC Music Factory, era o Black Box. Não, mas o CNC também. Também? Aquela, também. Outro dia, a Zagal tava pagando de MC... Como é que é a Factory por cima de mim? CMC Music Factory. CMC, é. Sei lá. Falou, olha, os caras dançam muito e cantam muito. Se fudeu! A mulher era dublada. Teve até um processo e tal. Porra, Jonathan. Toma aí. Ele falou, olha, antigamente as pessoas cantavam bem, dançavam bem e se ferrou. Ué, mas alguém cantava bem, só não era a mulher. Mas não dançava, pô. Quem dançava muito bem também era o Mark Mack, né? Cara, isso é... Caraca, esse Mark se deu... Mark Funk Punch. É. Cara, mas Mark esse Mark. Cara virou um puta ator. Não, Mark, não. Mas peraí, você virou. Não virou um puta ator, esse cara virou ele ator... mandou benzão no Infiltrado de Canadá, eu acho. Deixa eu falar. Ele não virou um puta ator, ele virou um ator que quando pega um bom diretor, manda bem. Sim. Mas eu não consigo admitir que o Mark Mack é o Mark Wahlberg. É. É muito... Não dá, cara. E antes dele ser Mark Mack, ele era modelo de cueca da Calvin Klein. Olha. Meu Deus! Isso é o Forrest Gump. O Mark Wahlberg tem uma história impressionante, é que ele deveria estar no voo que detonou a torre lá do Osama, sério, né? Sério, cara? E ele, na última hora, desistiu de entrar. Ele resolveu ir de carro, de Boston pra Nova York. Cara! E não entrou no voo. Não acredito, gente. É. Caramba. Pô, nasceu de novo esse cara. Nasceu. E o Hanson? O Hanson tá aí, sabia? O Hanson tá aí? Tem uma música que lançaram agora no YouTube. Ah, eu adorava não, o Hanson. Não sei se explodiu, mas ela é muito boa. Se você ver o clipe, assim, é mó legal. Cara, tem uma banda que é a minha banda preferida, que chama Rancid. E toda vez que eu falo... Ah, conhece uma banda Rancid? O nego fala... Hanson! Tu gosta de Hanson? Que merda! Gosta de Hanson? Que de merda! Rancid não é aquela lá que toca Time Bomb? Alguma coisa assim? Bom, ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Caraca, eu lembrei de uma, Débora Blando. Caraca, Débora Blando. Débora Blando. Pô, essa mulher tinha mó potencial, brother. Ela era bonita. Decadança, a Veca é legal. Decadança, a Veca. Caraca, meu amor. Foi. Onde você estava? Ela cantava As Maçãs do Raul Seixas. Foi daí que eu descobri que ela era uma brasileira, né? Eu achava que ela era uma americana. É. Ela cantava... Ela, a influência dela era perfeita. Ah, já, era agora já sei quem é. É uma que era os cornes da Ticholina. Isso! Ticholina é outra, né? Cadê a Ticholina? Já morreu a Ticholina, não? A Ticholina? É. Eu lembro que ela foi candidata a ser a presidente da Itália, não foi? Não. Ela chegou a ser eleita deputada. Deputada. Né? É, mas porra, a Tiririca foi eleita deputada também. Pô. Mas a Itália tava muito à frente da gente. A Ticholina já fazia campanha de topless, ó, 20 anos atrás. Ela não cantou com Supla? A Ticholina cantou com Supla? Caralho. Ah, não, desculpa. Nina Hagen. Porra. Eu sempre confundo a Nina Hagen com a Ticholina, não sei porquê. Pô, coitada da Nina Hagen, cara. Gente, por que eu confundo a Nina Hagen com a Ticholina? Vai saber o que tu viu a Nina Hagen fazendo. Eu vi ela no Rock in Rio, que a roupa dela na perereca era uma língua de cachorro saindo pra fora. Que pariu. Nossa. É, no Rock in Rio. Então é por isso. No caso da Ticholina, a língua de cachorro tava entrando. Ai, caralho. Ai, que louco. Pensei pra essa piada, eu falei, não, é muito suja. Aí eu venho tocando e faz. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Uma banda de um sucesso só que eu achava uma música muito boa, mas sumiu também, aquela IMF. Caraca! Unbelievable! Eu adorava essa foto. Uou! Caraca, quando eu vi essa música pela primeira vez, foi loop, cara. Eu comprei o LP e ficava... Eu comprei um single que só tinha quatro músicas, mesmo uma música, quatro versões diferentes. É essa música mais foda do mundo, cara. E aí foi só isso, cara. O Azaghal gostava também de uma banda chamada Urban Dance Squad. Nossa! Eu não lembro disso, cara. Urban Dance. Tu não lembra? Não lembro, sério. Ele tocava uma música que chamava... que era... Chippy Dance Soul. É? Caraca, era, não lembro mesmo. O clipe era no skate, a galera andando de skate e tal. Puta, agora eu lembrei! Olha aí, tu não lembra mais do que o Azaghal. Caraca, cara. Eu me amarrava mesmo. É, agora eu vou falar porque que eu lembro. Porque ele fez uma versão em português. como é que era? Quero macarrão com muito feijão. Quero macarrão. Gente, que monguice, cara. Caralho, faz. Daquela maneira que era aquele delight. Nossa, caraca, alguém me disse que a Kylie Minogue era do Delight. E eu sempre acreditei nisso, não? Não. Pois é, sempre me falaram isso. Mas a Delight era feia. O cara deve ter espalhado isso. A Gal Costa era do Delight? Eu lembro que eu ganhei aqueles apitinhos, eu ficava o dia inteiro. Toda vez que tocava a música, eu tinha que pegar o apitinho e... Esse som é de filme nacional, né? Outro dia eu tava passando pelo Brasil, a roupa da mulher saía, aí, aí voltava. Era esse som, cara. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? E internet? Tem que falar, né? Mas celebridades que sumiram? É. Mas as celebridades da internet são recentes. Mas elas somem. Daqui a 4 anos você vai estar ouvindo Nerdcast, cara. Quem? Cadê que fim levaram um jovem nerd? Tinha aquele garoto Guilherme Zaiden, lembra? Nossa, vocês entrevistaram e foi o pior Nerdcast de todos. Todo mundo odiou, o povo coitado. Odiou. Ah, a gente achava engraçado. Eu não sei porque as pessoas não gostavam dele, cara. E essa menina aí, que é a Twitters? Como é que é o nome dela? Tessália. Tessália, ela tá indo ou já tá no limbo já? Não, ela tá aí. Ela botou silicone, né? Tessália tá em pauta. Ela botou ainda o padrão que ela era antes do BBB, né? Twitter e internet. E seguindo cartilha DJ, né? Todo tá na cartilha também. Puta, tem essa agora. Todo mundo que tem relevância na internet vira DJ, caraca, cara. Caraca, que isso? E a manchete é sempre a mesma. Fulaninho ataca de DJ, não sei aonde. Ataca de DJ. Tem um detalhe da Tessália que descobriram que Tessália serve pra tudo, né? Aham, uhum, é isso. Ah, o que você vai fazer? Ah, vou comer uma Tessália. Tá fazendo tortinha? O que que é? Ah, tô fazendo uma Tessália. Nossa. Eu me machuquei ontem, tô com a dor na Tessália foda. Gente, mas eu achava que ela era mega carismática por causa do negócio, sei lá, a internet, isso aqui. Aí foi pro Big Brother. Não, o negócio que queimou ela foi que ela começou a ficar com aquele menino que tinha namorada e que aquela menina teve os 15 minutos de fama exatamente dela. Exatamente. Ela estou tão abalada e toda pelada lá na estou tão abalada. Aquela menina, Karen, o nome dela, saiu no paparazzo. Ela aproveitou, fez a fama. Pois é. Ah, mas vamos combinar que era bem melhor do que a Tessália, né? Johnny King, lembra de mais alguém? De internet? De internet? Famoso? Nossa, nem o Zaiden eu lembrava. Não, porque a galera que tá fazendo sucesso agora, Felipe Neto, Francisco Siqueira, eles estão fazendo sucesso. Pois é, mas tem um monte já que foi pra mim. Eles estão no o problema auge. É que na internet, quando o cara some, é pra sempre, né? Você não lembra mais. É parada de apagar da mente, né? Você não lembra mesmo, né? Que isso, cara? Exato. Por isso que vai acontecer com o Nerdcast, cara. Ai, que horror, gente! Para! Quem é esses caras do Nerdcast? Quem são? Todos nós vamos desaparecer como a... Agora vocês estão na nova mídia, que é o Videolog. Também. Mas todos estão fadados a sumir como uma lágrima na chuva. Então temos que ficar milionários até lá, por favor. Mas não vai entrar no script e depois virar evangélico, né? Jovem Nerd vai posar pelado e depois virar evangélico. Quem é que vai aparecer sem calcinha aí, então, né? A Agatha vai anunciar que tem bulimia. Anorexia, eu vou ficar anorexica. Pior que a gente vai comprar e pedir autógrafo pro Jovem Nerd. G Magazine. É a Gordo Magazine. Imaginando a capa, é o Jovem Nerd com um vidrinho de talco assim na mão. Assim, a carinha lânguida. Lânguida Nerd. Lânguida, lânguida, lânguida. O Chuck Norris se amarra no negócio do Chuck Norris Facts. Ele foi no programa, ele leu, riu pra caraca, os caras leram vários facts, e a parada ressuscitou o Chuck Norris de uma maneira impressionante. Não. Ele tava processando, porque ele falou que tinha algumas coisas que não eram verdade.